Na contramão da procissão, mente a milhão, chega os irmãos do conluio. Será um pássaro? Um avião? Não, é o caos do subúrbio. Com muito barro no sapato eu chego desse jeito. Pouca ideia sem a régua, aqui é Luiz Preto. Descendente africano, eu trouxe Roche James Bond. Aqui é nós, nunca sóis. Revelar meus heróis. Ser a voz do sem voz. Derrubar seu algoz. Seu herói não vem aqui, tem kriptonita. A mente dos moleque rola outra fita. Nem vai dar, disfarçar, de carne quente. Eu chamar o Zé Ruela do Bruce Wayne. Borba, gato, raposo Tavares. Matou pretos aos milhares. Anchieta e os jesuítas. Roubou índios com as suas bíblias. Vermes que rastejo aqui por toda parte. Eu vejo fogo na favela e lembro do Kassab. Somos caifases que arrebentam mentes com as suas trancas, bem diferente dos que usam calça embaixo da tranca. É, herói desbocado, pique fela, curte, é negrão, tipo refrão. Happy Hood, tem ideia de respeito, é Marcos Garvey, tem o som da redenção. Bob Marley, é Marte, Malcolm, Pico Lumumba, Angela Davis, Ganga Zumba, Anastácia, Rosa Parks, Tantara, Mandela, Zumbi, Asfark. Sem padrinho, boy, passa pano pros boy, verdadeiro herói, sempre foi nós. Aqui não tem Superman, não tem pra ninguém. Aqui não tem Superman, não tem pra ninguém. Não tem Superman, não tem Superman. Rocha, super-heróis ou super-vilões, marrando a causa, quebrando grilhões. Metinocila, veneno, destila sem ter uma pila, mas tem os pilões. Lembra os barões, navio porões, povo sofrido sem ter opções. Sou emotivo e tenho os motivos, apresento os motivos, também há razões. Porta que não se importa com o povo na fossa, vivendo na bosta. Cansamos de esmola, cansamos de droga, cansamos de norma, cansamos de rota. Vem a revolta que não te conforta, só te incomoda, não vire as costas. O ódio que brota no posto, a bosta aparece, apavora, rico não gosta. Não tem Superman, nem Iron Man, fizemos refém. O Batman, Nante Amém, entra aqui quem? África mãe, alta tio Sam. Heroína comum, driba dum dum, quebra tabu, mente de vilã. Um por todos, todos por um, no zum zum, salve D'Artagnan. A pele é preta, fumando um verdinho, com os olhos vermelhos batendo uma lombra. Ligada à justiça, então vê se se liga, quem tá no bagulho é a liga das sombras. Plau, plau, pronto pro golpe vital. Olho de ciclope, anti-robocop, invocando no verso o poder ancestral. Capitão do mato, mato, Capitão América. Vou beber seu sangue como ritual asteca. Eles ficam em choque e coloca cerca elétrica. A pílula é preta e não é genérica. Se der padrinho vai, passa pano pros boy. O verdadeiro herói sempre foi nós. Aqui não tem Superman, não tem pra ninguém. Aqui não tem com seus heróis, com a tanga enfiada no rego. Ou pior, endeusar quem roubou, quem estuprou, quem causou dor, ódio e medo. Nem vem, porque os moleques agora estão blindados, mesmo sem ter superpoderes, tá ligado? E hoje os moleques enxergam longe, através da sua cara pálida. E olha que eles nem têm visão raio-x. Aqui é Caos do Subúrbio, Rocha, QI, Alforria e James Blunt. Pode ir pá, que nós tá em funda, sem super.